Minha infância foi uma infância de menino pobre, mas não tão infeliz, porque eu creio que uma criança pobre, uma criança, enfim, dificilmente ela pode saber que é infeliz, desde que tenha o carinho dos seus pais. Todo gabuzinho da nata revolução, todo gabuzinho da nata revolução, todo gabuzinho da nata revolução. Thank you.